nunca falha. Eu tô ligeiro, malandro nunca falha. Segura sua onda. Eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. Eu tô ligeiro, os manos não desmerecem. Eu tô ligeiro, certamente transportando ira. Muita atenção, se liga então, salve, salve periferia. Personalidade guerreiro, negro ligeiro do gueto. Se a banca aqui dá a pampa, os manos não desmereço. Dialeto malaco, macabro, essência original. Hip hop, raga na fala, muita atenção e tal. Minha quebrada eu nunca vi em um cartão postal. Brasil que perde com a queima lá do Pantanal. Com tantas riquezas aqui vem que poderia ser facilmente a terra da compartilha. Infelizmente a bondade é restrita, viva a vida, quem sabe um dia. Estudar faz bem e obter informação chegada. Se o assunto é o mundo, eu não fujo, lutei e luto com os fatos. Então vai que vai, corrupção e ingratidão, sei que isso não atrai. Implantaram guerra ao povo na ilusão de matar os imortais. Paz. Só na teoria, se no céu está Deus, o império do clero, inquisição, excesso, livre-se. Jesus é eterno. Implantaram dogmas, leis, doutrinação, moderação. Aí sim, viverás com o Espírito Santo em seu coração. Oh, Senhor. Qual será o preço da felicidade? Porque escondem a verdade da realidade. A vida em megabyte, processando a todo vapor, a todo momento. Sou periférico de berço, vírus que deixa atento, por isso eu tô ligeiro. Eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. Eu tô ligeiro, os manos não desmerecem. Eu tô ligeiro, certamente transportando ira. Muita atenção, se liga então, salve, salve periferia. Eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. Eu tô ligeiro, os manos não desmerecem. Eu tô ligeiro, certamente transportando ira. Muita atenção, se liga então, salve, salve periferia. Aqui do gueto, a ideia é uma só e a luta continua. Por isso respeito, talvez seja a única cura. Não sinta medo, guerreiro quilombola em ação. O seu preconceito é a causa da transformação agora. Olhe ao seu redor, reflita no seu povo. Olhe, quando o caos da guerra termina, tudo começa de novo. Um colosso com muito esforço, tirando água do poço. Eu não tô morto, psicológico louco, te boto no bolso. O fato é que ainda somos fortes, mas veja, toda a riqueza está com Playboy Lock. O povo aqui se fode da hip hop, foge do choque. Eu penso apenas no cofre, programado pra dar o bote. Assim disse Lorde, toda a riqueza voltará aos pobres. Alakitia, ao guerreiro, paciência e coragem. Pro cadeado temos a chave, apenas valor e dignidade. O lado bom da maldade renasce em arte. O anjo infernal da grande farsa sabota o terror, rouba o teor, achando graça. Só começou, na longa caminhada é só cair na estrada. Essa é minha jornada, enfrento qualquer batalha. Quando o bicho pega a comédia, sai voado. Atrasalado é mato, por isso não pago pau pra otário. Não é de berço, sou de branco e preto, de maloqueiro. Banca de maluco se conhece pelo cheiro. Represento o peso, veja o que beijou. Os manos não desmereçou. Hip hop causando efeito, o processo é lento, mas eu tô ligeiro. Eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. Eu tô ligeiro, os manos não desmereçou. Eu tô ligeiro, certamente transportando ira. Muita atenção, se liga então, salve, salve periferia. Eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. Eu tô ligeiro, os manos não desmerecem. Eu tô ligeiro, certamente transportando ira. Muita atenção, se liga então, salve, salve periferia. Sou o fim, pode crer, não adianta se esconder. Corre, corre, pra que lado, se a tese é morrer. Aê! Guerreiro destruidor de demônios, fé em Deus não é de hoje, e sim de mil anos. Fiquem espertos, fulano, ciclanos, beltranos. A química está presente no meu caminho, vou me esquivando alertado. Fui logo lembrando do passado, cruzo a arma pra vida. Sou eliminador dos diabos, escapo do alvo, sigo são e salvo. Venho até e cumpro o papel em que me foi deixado. Veja bem, maluco no mundo tudo tem um porém. Porque aqui a ideia é uma só e ninguém é mais que ninguém. Absolutamente. Bala perdida sempre atinge o inesperado. Consequentemente, na caixa de surpresa que é a vida, temos que estar preparados. Conectado nos detalhes, ligeiro nos fatos. A iluminação vem dos céus pra vencer os obstáculos. Coerência na rima, se liga na fita, do dom se tira o som. Palavra que apazigua, que ilumina, que traz bênção e proteção. Salve, salve, São Jorge Guerreiro, meu santo protetor, padroeiro. Sai da frente, sai do meio, aqui é a voz do gueto, por isso eu tô ligeiro. Eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. Eu tô ligeiro, os manos não desmerecem. Eu tô ligeiro, certamente transportando ira. Muita atenção, se liga então, salve, salve periferia. Eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. Eu tô ligeiro, os manos não desmerecem. Eu tô ligeiro, certamente transportando ira. Muita atenção, se liga então, salve, salve periferia. Eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. Eu tô ligeiro, os manos não desmerecem. Eu tô ligeiro, certamente transportando ira. Muita atenção, se liga então, salve, salve periferia. Eu tô ligeiro, sempre daquele jeito. Eu tô ligeiro, os manos não desmerecem. Eu tô ligeiro, certamente transportando ira. Muita atenção, se liga então, salve, salve periferia. Eu tô ligeiro.